Agora. Agora. Você vai suar com o calor do swing dançante. A festa vai começar. Energia. Quem tá feliz, aê. Quem tá feliz, aê. Balance os braços em cima. Bate na palma da mão, quero ver. Central do Axé. Desce, desce, desce, desce. Vai até o chão. Sobe, sobe, sobe, sobe. Na palma da mão. Central do Axé. Vamos ver o povo do sol e dê a mão. Estrela só não é. Suor e swing. Central do Axé. Do Axé. Marcos Filho, o jovem comunicador. Brasil, e aí, tudo bem? Tudo certo? Está começando a partir de agora o Central do Axé aí na sua rádio, a rádio número 1. Eu sou o Marcos Filho e estaremos a partir de agora com a hora, com o melhor do Axé no seu finalzão de semana. Abraços a mais de 200 emissoras filiadas e retransmitindo a nossa programação. A partir de agora, vamos pegar aqui uma coletânea, tem música de lançamento, tem swingueira, tem muito axé, tem aqueles axé também das antigas, o axé que vem aí sacudindo todo o Brasil, tudo isso e muito mais aqui no Central do Axé. Mas hoje a gente separou aqui uma porrada de músicas pra sacudir, pra abalar, pra sacudir ainda mais o seu finalzão de semana aqui no Central do Axé. Olha, tem o nosso novo e-mail, você pode participar e interagir junto conosco. Anote aí, vá anotando aí, nosso ouvinte. Ah, participe com a gente, mande seu recado, seu nome, beijos e abraços aí para a sua cidade, né? Para amigos, para familiares. Você pode também repassar pra gente qual a rádio você está ouvindo e qual o estado e cidade que você está nos ouvindo, tá bom? A gente quer aí interagir com você, estou aguardando o seu e-mail, ouvintecentral@hotmail.com. Esse é o nosso e-mail, ouvintecentral@hotmail.com. O pessoal das rádios aí também podem participar, podem ficar à vontade, tá bom? Vamos começar muito bem com a Carla Cristina. Central do Axé. Seu olhar tão lindo me fez viajar. Vi no seu sorriso imenso mar. Fiz uma canção pra nunca esquecer o momento em que eu conheci você. Era uma noite linda de verão. Você despertou minha emoção. Passei a minha vida a procurar alguém que eu pudesse entregar a chave para abrir meu coração, tirar de vez o peito a solidão. Já tentei, não dá pra esconder o amor que sinto por você. É luz, desejo, encanto. Quem sabe joga a mão pra cima e canta. A paixão me pegou, tentei escapar, não consegui. Meu coração, sem querer eu te perdi. A paixão me pegou. Nas grades do meu coração, sem querer eu te perdi. E quando eu te vi pela primeira vez, me encantei com o seu jeitinho de ser. Seu olhar tão lindo me fez viajar. No seu sorriso imenso mar. Fiz uma canção pra nunca esquecer o momento em que eu conheci você. minha banda, só vocês cantando pra mim, vai. Passei a chave para abrir meu coração. Já tentei, não dá pra esconder. Sinto por vocês. Só vocês, joga a mão pra cima e canta. A paixão. A paixão me pegou. Tá lindo! A paixão me pegou. Tentei escapar, não consegui. Mas graças ao meu coração, sem querer eu te prendi. A paixão me pegou. Tentei escapar, não consegui. Mas graças ao meu coração, sem querer eu te prendi. Central do Axé. Louquinha, e dá uma empinadinha, e dá uma encaixadinha. E você tá louquinha, que é isso, minha? Olha que dá uma empinadinha, e dá uma encaixadinha. E você tá louquinha, tá louca? Louca! Louquinha, e dá uma empinadinha, e dá uma encaixadinha. E dá uma empina, e que é isso, Arlene? Olha que aqui dá uma empinadinha, e dá uma encaixadinha, e dá uma empina. Oh, vai! Companhia do Quarto. Companhia do Quarto. É original. Quebra! Mais uma companhia de quebra para você. Ah, olha a menina assanhada. Oh! E tá querendo me amar e tá querendo seduzindo devagar. Ai, que barriguinha. Faz uma que a companhia fez para tocar no paredão. Olha a menina essa, que ela é. Quem tá querendo me amar e tá querendo. Companhia do Quarto Original. Empina mais, se movimenta. Empina mais, se movimenta. Pra baixo, pra cima, então. Empina mais, se movimenta. Empina mais, se movimenta. Pra baixo, pra cima. Louca, louca. E você tá soltinha, que é isso, novinha? Olha que dá uma empinadinha, e dá uma encaixadinha. E você tá louquinha, louca, louca, louca. E louquinha, e dá uma empinadinha, ao vivo é mais gostoso. Vai quebrando tudo aí. Olha que dá uma empinadinha, e dá uma encaixadinha. E você tá louquinha, quebra aí. É isso? O original chegou, bebê! Companhia do Quarto é original, mamãe. Mais uma que a companhia fez para você. Quebrou! Olha a menina assanhada. Que tá querendo me amar e tá querendo. Vai me seduzindo devagar. Ai, que barriguinha! Mais uma que a companhia fez para você tocar no paredão. Menina assanhada! E tá querendo me amar e tá limpinha pra me seduzir. Bota pra cima, minha banda. Vai, vai, vai. Empina, vai se movimento. Empina, vai se movimento. Pra baixo, pra cima. Empina, vai se movimento. Empina, vai se movimento. Pra baixo, pra cima. Empina, empina, empina, vai. Empina, vai se movimento. Empina, vai se movimento. Pra baixo, pra cima. E vai se movimento. Se movimenta. Tá louca, mãe? Louca, vai. E louquinha, e dá uma empinadinha, e dá uma encaixadinha. E você tá louquinha. Que é isso, minha? Olha que dá uma empinadinha, e dá uma encaixadinha. Tá louca, é? Louca. E louquinha, e dá uma empinadinha, e dá uma encaixadinha. E você tá louquinha. Que é? Olha que dá uma empinadinha e dá uma encaixadinha. Chora, viola, é? Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, sucesso.

sacudir e abalar o seu final de semana. Central do Axé. De coração pra coração, como eu posso não cuidar desse amor? De coração pra coração, que o vento vai me levar onde você for. Você foi. Como pode ver, amor, estou de volta. Sempre minha volta, tudo que eu penso é você. Como posso esquecer dos momentos que passamos, das palavras que trocamos? Só consigo amar você. Nunca é tarde pra reconstruir um grande amor. Quero matar a saudade, meu bem, que você deixou. Tudo que eu faço é pensando em te ver feliz. Por favor, me desculpa, mas diga pra mim que nunca errou. De coração pra coração, como eu posso não cuidar desse amor? De coração. Como pode ver, amor, estou de volta. Sempre minha volta, tudo que eu penso é você. Como posso esquecer dos momentos que passamos, das palavras que trocamos? Só consigo amar você. Nunca é tarde pra reconstruir um grande amor. Quero matar a saudade, meu bem, que você deixou. Tudo que eu faço é pensando em te ver feliz. Por favor, me desculpa, mas diga pra mim que nunca errou. De coração pra coração, como eu posso não cuidar desse amor? De coração pra coração, desse amor. De coração pra coração, que o vento vai me levar onde você for. De coração pra coração, como eu posso não cuidar desse amor? De coração pra coração, que o vento vai me levar. Carla Vizzi participando aqui do nosso primeiro bloco do Central do Axé desse finalzão de semana, abraçando aqui as novas filiadas que estão ligadas junto conosco, pessoal da Graúna FM Vitória, lá em Cariacica, Espírito Santo, rádios lá no Espírito Santo, estado aí maravilhoso, muito lindo, um abração para todos vocês aí, o Edson Silva, da rádio Graúna FM, um alô para você, tá bom, meu amigo? Também Maurício, lá na rádio Cross. Rádio Cross, o amigo Maurício em Lajeado, Rio Grande do Sul, tá ligado com a gente. Também a rádio 104,9 da cidade de Independência, Rio Grande do Sul. Alô aí você, ao amigo José, tá ligado com a gente. Uma das novas filiadas da Central da Mídia e também retransmitindo nesse momento Central do Axé na cidade aí e também na rádio, né? Também a rádio Tribuna FM da cidade de São Sebastião da Vargem Alegre, lá no estado de Minas Gerais. Um alô para vocês todos e essa rapaziada aí podem participar e mandar e-mails através do ouvintecentral@hotmail.com. Fica à vontade, muita música e muito sucesso voltando já já. Mais Central do Axé. Pra sacudir e abalar o seu final de semana, Central do Axé. algum momento sentir falta de companhia, já sabe onde encontrá-la. Sertanejo Bom Demais, com Dani Alexandre, das 4 às 6 da manhã, de segunda a sexta-feira, com as melhores melodias, aqui no Canal 1. Nada é obrigatório porque temos sempre uma segunda via. No Canal 1, a viagem faz-se entre as 14 e as 17 horas. Segunda via, com Carlos Bonaparte, às segundas-feiras, pelas 14 horas, no Canal 1. A semana de trabalho pode ser cansativa, por isso damos-lhe uma ajuda a preparar o sábado e o domingo. Rádio Alegria apresenta-lhe excertos de entrevistas e dá algumas informações para os dias seguintes com música a condizer. Não perca Rádio Alegria, às quintas-feiras, às 2 da tarde, no Canal 1. Japão, Honduras, Himalaias, Everest, França, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, Córdoba. O globo está cheio de lugares recônditos e de coisas por descobrir nele. No Canal 1 trazemos-lhe Nas Voltas do Globo, um espaço onde vamos aludir à música e à cultura de uma região, de um país que certamente não o deixará indiferente. Nas Voltas do Globo, a cada edição, uma viagem, uma descoberta. De segunda a sexta, das 6 às 6:30 da tarde, no Canal 1. O romantismo mora aqui. Target Deluxe, de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, no Canal 1. De volta trazendo Quarto de Empregada com Camaro Amarelo. Central do Axé. É assim, ó. Agora eu fiquei dos, dos, dos. A galera conhece, ó. Agora eu fico. Ricardo. Me deixou voando. Vem cá, Igor. Igor. Igor Rafa Moura. Tássio. Igor Releza. Chega mais. Aqui, ó. Atenção. Atenção, mulheres. Agora vamos levantar a camisinha pra cima aqui, ó. Aqui, ó. Mamãe. Agora eu fiquei dos, dos, dos, dos. Agora eu fiquei do, do, do, do, dos, dos. Agora eu fiquei. Agora eu fiquei. Eu fiquei, fiquei. Docinho! Docinho! Um abraço pra polícia militar. Com certeza, segurança maravilhosa, linda. Ricardo. Puxa, papai. Agora eu fiquei dos, dos, dos. Agora eu fiquei. Agora eu fiquei dos, dos, dos, dos. Agora eu fiquei. Agora eu fiquei dos. Fiquei bocado, melo. Tô te dando onda de camarão. Arrocha, mamãe! Agora você diz. Fica aqui, eu te quero. Mas nada. Quando eu passo no camarão, agora eu fiquei. Quando eu passava por você na minha região, você nem me olhava por quem? Eu fazia de tudo pra me ver, pra me perceber, mas nem me olhava. Leozinho! Aí veio a herança do meu bem e resolveu os meus problemas. Minha situação é nada. E do dia pra noite me perigo. Tô na gripe, tô bonito, tô andando igual a ui, ui, ui. Agora eu fiquei doce, igual caramelo. Eu tô tirando onda de Camaro amarelo. Agora você diz, vem cá que eu te quero. Ui. Quando eu passo no Camaro amarelo. Agora eu fiquei doce, igual caramelo. Tô tirando onda. Tô tirando onda. Agora você diz, vem cá que eu te quero. É. Quando eu passo no Camaro amarelo. Agora você vem, né? Agora você quer. Só que agora vou escolher, tá sobrando mulher. Agora você vem, né? Vem. Agora você quer. Você quer danada, eu vou escolher, tá sobrando mulher. Eu adoro. Rapa, bora, filha. Rapinha, rapinha. É bola, é bola, é bola. Papai. Quando eu passava com você, na minha CG, você me perguntava. Fazia de tudo pra me ver, pra me perceber. Mas ai, ai, ai. Aí veio a herança do meu velho e resolveu os meus problemas. Minha situação. E do dia pra noite fiquei rico, tô na grife, tô bonito. Tô andando igual patrão, hein? Queba! Agora eu fiquei doce, igual caramelo. Tô tirando onda de Camaro. Vocês, vocês! Como é que é? Canta, vai, como que é? Não, vai, vai, vai. Agora eu fiquei doce, igual caramelo. Vem cá que eu te quero. Solta a voz. Quando eu passo no Camaro amarelo. Agora você quer. E só que agora vou escolher, tá sobrando mulher. Agora você vem, né? Vem! Agora você quer. Que é danada. Agora eu vou escolher. Tá sobrando mulher pra mim. Cheia de mulher gostosa, maravilhosa. Gostei. A rocha. Alô, Mário. Aquele abraço, papai. Ui. Daqui a pouquinho vai aqui. Eu tô docinho, hein. Feito caramelo. Vem dar rolê comigo, vem. No meu carrão, vem danada. Vem gostosa. Radão. Central do Axé. Mandando um abraço aqui para Paloma, que enviou e-mail para ouvintecentral@hotmail.com, ouvintecentral@hotmail.com. Ela que escuta a Rádio Regional FM, fala que escuta todo finalzão de semana aí o Central do Axé. Programa super legal, manda beijos e abraços para toda a sua família. Ela que está residindo lá na cidade de Santo Cristo, no Rio Grande do Sul. Alô, também aqui e-mails para a nossa amiga Gorete. Gorete manda beijos e abraços para o seu namorado Gustavo. E ela está ouvindo a rádio CBVI FM, lá de Boa Vista do Incra. Mandou e-mail também, ouvintecentral@hotmail.com. Ouvintecentral@hotmail.com. Mande você também o seu e-mail, participe aqui com a gente e pode ficar à vontade de interagir junto conosco, tá bom? Agora tem Os Polêmicos com Gata da Academia. Pra sacudir e abalar o seu final de semana, Central do Axé. Os Polêmicos. Eu chego bem cedo, não perco um momento. Ela já tá suando, fazendo aquecimento. Com as mãos na cintura, o joelho vai nos pés. Uma calça de like, um topzinho, dois pés. Tão linda na esteira, vem pra me dominar. E olho pelo espelho, você me faz passar mal. Acaba o supino e vai pro voador. Abrindo e fechando. Vai me matar. Central do Axé. Hey, hey, hey, hey. Eu me entreguei. Dessa vez é pra valer, eu sei. No brilho dos seus olhos, vejo a luz que eu mais adoro. Deixa eu te amar. E assim, meu bem, pra sempre. Nos seus beijos eu viajo, faz sonhar. Ah, não resisto, esse teu sorriso, meu amor é teu. Eu sei que eu serei com você um sonho bom. Não resisto, esse teu sorriso, sem você não tenho a paz. Swing Central do Axé. Rio da Ruana também participa junto conosco agora com o seu Fusca. Pego seguro e concentrado, Fusca. Calor sem ar condicionado, Fusca. Não tem computador de bordo, só amor de perere com a linguiça e dois ovos. No meu carro não tem conforto, neném. Fusca, Fusca, pega o seguro e concentrado, Fusca, calor sem ar condicionado, Fusca, não tem computador de pó, só amor de perere com a linguiça e dois ovos, Fusca, pega o seguro e concentrado, Fusca, calor sem ar condicionado, Fusca, não tem computador de pó, só amor de perere com a linguiça e dois ovos, vai no swing negão. Aqui o sistema. Vai no swing, negão. Vai no swing, negão. Você saiu de Land Rover, colchão lotado no fundo da Fiorino. Carro que tem espaço, mulher não tem desculpa. Retado sou eu que faço amor de tudo, Fusca. Saiu de Land Rover. Imagine a cena, hein, dentro do Fusca, hein. Mulher não tem desculpa, retado sou eu que faço amor de tudo, Fusca, Fusca. Pega o seguro e concentrado, Fusca. Calor sem ar condicionado, Fusca. Não tem computador de bordo, só amor de perere com uma linguiça e dois ovos, Fusca. Eu pego o seguro e concentrado, Fusca. Calor sem ar condicionado, Fusca. Não tem computador de bordo, só amor de perere com a linguiça e dois ovos.

para a tinta colorir papel. Vamos ver o pôr do sol, me dê a mão. Uma estrela só não é constelação. Sem destino vamos juntos passear feito nuvens no céu. Derramar a tinta colorir papel. Central do Axé. Zé Paulo, dança da galera! Vai até o chão, sobe, sobe, sobe, sobe. Na palma da mão, desce, desce, desce, desce. Vai até o chão, sobe, sobe, sobe, sobe. Na palma da mão, oh, oh. Aqui ninguém fica parado, a ordem é balançar. Dizem que o baiano é preguiçoso, é lento, é devagar. Acreditamos no amor e a fé não costuma falhar. Acreditamos no amor e a fé não costuma falhar. Oh, oh, oh, oh, oh. Olha a dança! Tô em cima, tô embaixo, tô de lado, tô de banda. Quero te beijar. Tô em cima, tô embaixo, tô de lado, tô de banda. Vou te namorar. Pode o meu time perder e o seu time ganhar. Pode a cerveja esquentar e o café esfriar. Quem tem boca fala o que quer, só não deixe de me amar. Quem tem boca fala o que quer, só não deixe de me amar. Você é grande de vida, sem emprego, tô sem CEP. Deus vai me ajudar. Desce, desce, desce, desce, vai até o chão. Sobe, sobe, sobe, sobe, na palma da mão. Desce, desce, desce, desce, vai até o chão. Sobe, sobe, sobe, sobe, na palma da mão. Tô em cima, tô embaixo, tô de lado, tô de banda. Quero te beijar. Tô em cima, tô embaixo, tô de lado, tô de banda. Vou te namorar. Oh, oh, oh, oh, oh. Ninguém fica parado, a ordem é balançar. Dizem que o baiano é preguiçoso, é lento, é devagar. Acreditamos no amor e a fé não costuma falhar. Acreditamos no amor e a fé não costuma falhar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Olha a dança! Tô em cima, tô embaixo, tô de lado, tô de banda. Quero te beijar. Tô em cima, tô embaixo, tô de lado, tô de banda. Vou te namorar. Pode o meu time perder e o seu time ganhar. Pode a cerveja esquentar e o café esfriar. Quem tem boca fala o que quer, só não deixe de me amar. Quem tem boca fala o que quer, só não deixe de me amar. Você grande endividado, sem emprego, você serve. Deus vai me ajudar. Desce, desce, desce, desce, vai até o chão. Sobe, sobe, sobe, sobe, na palma da mão. Desce, desce, desce, desce, vai até o chão. Sobe, sobe, sobe, sobe, na palma da mão. Desce, desce, desce, desce, vai até o chão. Sobe, sobe, sobe, sobe, na palma da mão. Desce, desce, desce, desce. Central do Axé. Do Axé. Do Axé. Jogue tu! Diz! Quem tá solteiro dá um de duro e levante a mão. O tarefeiro, o beijoqueiro vai até o chão. Hoje eu decreto aqui o dia nacional da tarde do beijo. É vale night, o ano inteiro chega de chorar. Não quero mais ficar sozinha no seu blá blá blá. Hoje é festa da nação. Fica beijo na boca, tira o pé do chão, vai cachuzão. É festa, eu vou beijar na boca até cansar depois. Para cantar, vai, vai, vai, vai. É farra, eu vou curtir a noite, me divertir e o mundo pode explodir. Vai, vai, vai. solteiro, dá um dito e levante a mão. Beijoqueiro vai até o chão. Hoje eu decreto aqui o dia nacional da farra e do gojo. É vale night o ano inteiro, chega de chorar. Não quero mais ficar sozinha nesse blá blá blá. Hoje é festa da oração, ainda beijo na boca. Explode meu cachuzão, explode, sai do chão. É festa, eu vou beijar na boca até cansar, depois para agradar. Vai, vai, vai, vai. É farra, eu vou curtir a noite, me divertir e o mundo pode explodir. Arrocha, Paíro. É festa, eu vou beijar na boca até cansar, depois para agradar. É o dia da farra e do beijo, ao vivo com a Cláudia Leite, encerrando aqui muito bem o nosso encontro desse finalzão de semana, abraçando a todos. É, nos próximos programas vamos registrando aqui mais filiadas e abraçando a você que enviou e-mail pra gente, ouvintecentral@hotmail.com, ouvintecentral@hotmail.com, fica à vontade. Abraço para todo mundo, bom final de semana. Lembre-se, final de semana passa, a vida continua. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Faça sexo seguro antes de fazer gru gru gru gru. Coloque camisinha no seu peru. Até a próxima, tchau, tchau. Pra sacudir e abalar o seu final de semana, Central do Axé.